Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Aliás, sempre frisamos esse embasamento em Kardec, porque acreditamos que Kardec ainda é bastante desconhecido no meio espírita. Há necessidade de um estudo mais aprofundado, de um estudo mais sistematizado da doutrina codificada por Kardec. Muito bem, do livro sempre trazemos uma frase chamativa que tem de alguma forma ligação com os textos que vamos ler. Estamos estudando também e lendo aleatoriamente o livro O Consolador, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos um tema que vai despertar a curiosidade de quem ouve. A pergunta que se faz a Emmanuel é a pergunta 324, onde o indivíduo pergunta: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? E Emmanuel responde, prestemos bastante atenção: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado, entre aspas, e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Fecha aspas. Que essa frase sirva para a nossa reflexão. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã, no dia 25 de junho, manhã de inverno em Santa Bárbara do Oeste, uma linda manhã para fazermos o nosso trabalho. Temos nos assessorando o Vinícius, sempre muito competente, dando ao programa uma qualidade muito, muito grande. Muito obrigado, Vinícius. E temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5068. 5255. E tenho me exercitado também em trazer um livro aqui, até um tanto esquecido, pouco lido, que é o livro Emmanuel, quinto livro da psicografia de Chico Xavier, e tenho trazido textos que entendo serem interessantes. E hoje eu trouxe um texto que também serve para reflexão, principalmente em relação ao texto principal, que é o livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse texto é o seu capítulo 2, em que fala a ascendência do Evangelho. E Emmanuel, sempre na sua postura sóbria, mas de maneira incisiva, que era uma característica dele, ao mesmo tempo que é uma linguagem erudita, mas ele vai fundo naquilo que ele escreve, assim se pronunciou em relação à ascendência do Evangelho. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho, quando escreveu: no princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino imperador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldade mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícias pela história. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de me manifestar quanto à questão das almas gêmeas, que é um assunto que eu já estudo isso há longo tempo. E a própria Febe, nesse livro que você leu, ela tem uma nota onde ela corrige Emmanuel, falando que Allan Kardec formula um postulado completamente diferente disso. A Febe pisou na bola. Emmanuel fala de almas gêmeas. Almas significa espírito encarnado. Quer dizer, em fases onde o espírito não precisa mais reencarnar, ele não tem mais a fase da alma. E Kardec fala em metades eternas. Quer dizer, passa a fase de alma e vai até a perfeição. Então, o que Kardec não aceita e é contrário é que os dois espíritos chegam até a eternidade juntos. E Emmanuel coloca que até as fases em que ele reencarna, em que ele ocupa corpos de carne. Então não falam da mesma coisa, entende? Por isso que Emmanuel, a nota da Febe, ele disse: sigam sempre Kardec. Mas continuou com seu pensamento. Então só queria registrar, porque os dois falam coisas totalmente diferentes. Um fala até um período, o outro fala até o final. Tá? Não são coisas iguais. E eu cataloguei os dois termos no Vademécum: metades eternas e almas gêmeas. Por isso que existe uma precipitação do julgamento. Sim. Já se faz uma opinião, já dá um direcionamento por vezes equivocado. Isso, exatamente. Né? Muito bem, muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz Pessoa Guimarães. Um ótimo domingo a todos os nossos ouvintes. Quero primeiro expressar a minha gratidão pelo convite novamente, por estar aqui participando com vocês. São sempre manhãs muito agradáveis e nós atendemos o convite sempre com muita alegria. Para a gente, para nós é uma grande oportunidade, somos gratos, sobretudo aos bons espíritos aqui que nos assistem nessas manhãs. Lindo texto. Quando a gente fala sobre o verbo, eu gosto de entender o verbo como ação. E as traduções são interessantes. A tradução verbo veio do termo logos, que é grego, que por sua vez veio do termo davar, que é hebraico. Mas, na verdade, o que foi traduzido como verbo significa inteligência ou força criadora. Então, quando a gente vê que no início o verbo estava em Deus, nós entendemos como a força criadora, ou no sentido de verbo, a ação criadora estava em Deus. Quem é esta ação criadora? No início, a que a Gênesis se refere. Jesus. Jesus é a ação criadora. Então, Jesus é o verbo. Nós aprendemos com os ensinamentos dos Espíritos que Deus não atua diretamente como força criadora. Deus fornece, né? É o grande fornecedor, é a fonte inesgotável para a formação de tudo o que existe e no estabelecimento de todas as leis que equilibram tudo o que podemos cogitar com os nossos pensamentos. Dessa forma, ele atua sobre as inteligências. E quanto mais próximo uma inteligência está desse Deus, maior é essa sintonia, mais útil é essa força. Então, são o que Emmanuel chama de co-criadores, né, no livro Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, ele diz, são co-criadores em plano maior, que seria o papel de Jesus. Então, Jesus vive numa comunhão, é um espírito criado simples e ignorante, como nós fomos, que hoje vive numa comunhão indescritível com Deus, em que se confunde, tanto que nós temos confundido Jesus com uma divindade há muito tempo. O Espiritismo é que nos esclarece isso. Porque um ser dessa estatura, para a gente, a distância nossa para este ser, realmente é a distância para uma divindade. Só que o Espiritismo nos coloca claramente, Jesus não é Deus. É um espírito altamente evoluído, puro, crístico, que por viver numa relação profunda com Deus, é a força criadora. Então, é a força que reflete o pensamento divino. Deus pensa e o verbo, a ação, executa. Isso num plano maior, criando sistemas, criando orbes, assim como criou a Terra. E nós temos este Espírito a cuidar de nós. Quando eu penso dessa forma, me dá um sentimento de amparo muito grande. Nós temos Jesus emitindo o seu pensamento, as suas irradiações, o tempo todo envolvendo o nosso planeta e cada um de nós. Então, é um sentimento que o Espiritismo nos oferece, que dá uma força muito grande, não é? Olha, eu achei muito bem colocado as duas falas, a sua, Wilson, foi muito esclarecedora. E o meu texto, ultimamente eu tenho me especializado em fazer textos provocativos. Eu provoco exatamente para que haja essa conversa, esse diálogo. Em relação a esse, a alma gêmea que o Luiz fez... Eu já sabia que ele ia falar, porque eu já conheço esse texto dele. E isso é bom para a gente relembrar, para a gente começar sempre a desenvolver o senso crítico. Nada é fechado, precisamos abrir a mente em todos os sentidos. Em relação a esse texto do Evangelho, eu também tenho por hábito, Wilson e queridos ouvintes, dizer que Jesus ainda é muito desconhecido entre nós. Mesmo entre nós cristãos, precisamos estudar mais Jesus, a sua personalidade, os seus feitos, a sua importância para a história da humanidade. E ele descreve aqui exatamente o tempo em que Jesus existe nessa condição crística. Nós, que estamos aqui encarnados, por vezes ou quase sempre, não conseguimos dar essa dimensão de quem é Jesus. E eu sempre faço essa imagem, Wilson, que para mim é uma imagem interessante. Eu fico imaginando assim, Emmanuel, um espírito desencarnado, 200 anos, 300 anos, não sei, esse tempo todo convivendo num ambiente altamente seleto, conhecedor de milhares de informações que nós não temos. Imagine ele sentado numa cadeira, numa mesa, escrevendo esse, porque esse texto que ele escreveu pelo Chico já devia estar na cabeça dele, ou ele já devia estar escrito, e isso deve ter sido produto de muita reflexão. Ele não escreveu assim, não falou de, como diz o outro, de sopetão, em cima da hora. Para cada frase que está aqui, deve ter sido produto de sérias reflexões do Emmanuel. E ele deixa claro que Jesus foi o Espírito, como deixou bem nítido o Wilson, que governou, que administrou a formação do planeta Terra. Foi ele quem organizou, foi ele quem co-criou toda a vida da Terra. Então, a mensagem desse texto é darmos a Jesus a dimensão que ele tem e reconhecermos que ele ainda é um grande desconhecido. Mas aí eu queria que você concluísse. Se ele presidiu a formação da Terra, ele já era perfeito há 4 milhões de anos e meio. Você vê que interessante, a gente se perde nos números, mas é porque a nossa dimensão está muito atrelada a esse quadradinho espaço-tempo, né? É, sobre a questão das almas gêmeas, só uma observação mesmo sobre esse tema. O que nós temos que tomar cuidado, que cuidar mesmo neste entendimento, que é o entendimento clássico que as pessoas têm da alma gêmea, faz com que muitas vezes o indivíduo caminhe pelo mundo procurando uma outra pessoa que seja igual a ela. E essa é a principal causa da falência nos relacionamentos. Então, eu vou buscar uma alma gêmea ou alguém que me complete, que é também uma outra busca que não vai levar a experiências felizes. Mas o Wilson, só esclarecendo, né? Que 20 com 80 se completam. 50 Sim. com 50 se completam. Mas eu não posso, assim, eu quero buscar o entendimento, tentar transmitir, compartilhar o entendimento de que nós não podemos buscar uma pessoa para nos completar. O objetivo do amor para se é completar. Dar. O objetivo do amor é dar. O objetivo do amor é oferecer a outra pessoa o que você tem, indiferente a esperar que ela lhe ofereça algo que vai lhe fazer sentir melhor. Amar, em primeira instância, amar é ser amável, né? Então, receber amor é um efeito do amor que você dá. Primeiro você ama. Então, quando você ama sem esperar nada, você se torna amável. E as pessoas amam as pessoas que também amam. Assim como nós admiramos os grandes homens, né? Francisco de Assis, Chico Xavier e outros tantos nomes, nós os amamos porque nós vemos nele uma capacidade de amar irrestrita. Então, nós o amamos. E o relacionamento entre duas pessoas deveria ser dessa forma também. Se eu amo, eu me preocupo com o bem-estar do meu parceiro. Eu faço tudo o que é possível, tudo o que está ao meu alcance para que ele seja feliz, para que ele se realize. Então, mas estamos falando a mesma coisa. E é isso que eu te digo, esse com capacidade enorme de amar é o 80. E o outro é o 20, se completam. Entendeu? Muito bem, acho que são muito bem colocados esses textos e servem para a gente refletir exatamente todas essas características do espírito humano. Vamos lembrar, e sempre falamos aqui, é um trabalho do programa Visão Espírita, que é tentar despertar em você, ouvinte, o desejo de estudar a doutrina espírita, mormente dentro da casa espírita. Então, todos os centros espíritas que estiverem nos ouvindo, há necessidade de se criar grupos para estudo sistematizado da doutrina espírita. criar grupos de jovens, críticos, perguntadores, que estudem, que vão atrás. É assim que nasce o entendimento da doutrina, aliás, de qualquer ciência. É o estudo, é a persistência, reconhecer as nossas limitações, não ter vergonha de dizer, eu não sei, eu vou procurar saber. Esses grupos é que crescem e que vão sustentar a ideia espírita amanhã. Então o programa Visão Espírita tenta divulgar a necessidade desses grupos de estudos. Muito bem, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Agora com vocês, Wilson Garcia. Capítulo 10, Levantai os olhos. O texto começa com uma citação ao Evangelho de João, em seu capítulo 4, versículo 35, abre aspas, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, fecha aspas. Segue o comentário de Emmanuel. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes divinas, as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e conserva. Observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Texto lindo. É. E Emmanuel se refere à alimentação e à reprodução. E coincidência, né, Luiz? É, coincidência. Nossa conversa de hoje. É, e aí o raciocínio nos remete exatamente a outras lições que Emmanuel já abordou aqui sobre o necessário. Normalmente, a alimentação nada mais representa do que o combustível para que esse nosso organismo continue vivendo de forma saudável. Agora, nós confundimos. Normalmente, nós complicamos esse combustível, nós confundimos certos fenômenos que acontecem nesse processo, porque na fase do instinto, para que nós desenvolvêssemos a necessidade do alimento, Deus concedeu ao ato de se alimentar o prazer. O prazer era justamente para que nós nos voltássemos para uma necessidade. Mas isso na fase do instinto. A mesma coisa com relação ao sexo. Para que nós reproduzíssemos, havia que o sexo nos causasse prazer, para que a gente, pelo prazer, se conduzisse ao sexo e reproduzisse. Agora nós confundimos as coisas. Hoje nós estamos na idade da racionalidade, nós não estamos mais nos instintos, nós estamos na fase da espiritualidade. Então nós já sabemos que nós precisamos nos alimentar para nos manter, e nós sabemos que nós precisamos nos reproduzir para oportunizar a encarnação de novos espíritos. Então nós não podemos nos escravizar ao prazer, confundindo as coisas. Hoje nós nem precisaríamos mais do prazer para executar essas funções. Mas nós, através desse elemento que nós nos deixamos envolver, nós continuamos na alimentação, buscando mais o prazer do que a necessidade. No sexo, buscando mais o prazer do que a necessidade, e aí nós nos desequilibramos. E esse desequilíbrio, ele provoca exatamente um afastamento da espiritualização. Você veja que quando nós comemos, a feijoada é uma alimentação gostosa, é satisfatória. Você come um prato de feijoada, você se alimenta e aquilo é gostoso, é saboroso. Agora, você não se comporta com isso. Você pega um prato fundo. Aí, no prato fundo, você coloca mais um meio metro acima da borda do prato. E como se isso não bastasse, você repete o prato. E aí, depois, você chega, vai deitar. E depois, quando se acorda, diz assim, a feijoada me fez mal. É? Como se a feijoada, coitada, tivesse culpa. O que me fez mal foi o meu exagero, a minha falta de equilíbrio. Então a lição é muito clara. Quando nós aprendermos nessas necessidades materiais a efetuar o necessário, nós vamos ter para continuar a nossa existência e vamos poder nos desembaraçar mais da carne para apreender as coisas espirituais. O ser humano, ele é engraçado nesse aspecto. Nós acreditamos que se uma coisa é boa para a gente, como o Luiz bem colocou ali a questão da feijoada, se uma coisa nos dá um certo bem-estar, um certo prazer, bom, mais dessa mesma coisa, consequentemente, vai me dar mais bem-estar e mais prazer. Então, baseado neste entendimento, é que a gente vai vivendo a nossa vida. sempre buscando mais daquilo que julgamos que nos faz bem. Um pouco daquilo é bom. Se um pouco daquilo é bom, mais um pouco vai ser melhor ainda. Um exemplo clássico. Uma mulher é bom, mas se uma mulher é bom, duas é melhor ainda. E três, então, melhor ainda. Só que não se atenta, assim como o Luiz falou, dos efeitos dessa conduta moralmente, sob o aspecto moral. Talvez nós, em nosso atual estágio de desenvolvimento, não tenhamos referência dos prazeres que um espírito elevado pode sentir, da alegria, da felicidade, porque nós não chegamos até lá e nós aprendemos que os espíritos de ordem inferior não podem se elevar a planos superiores. Então, eles não têm referência, nós não temos referência dos planos superiores e do que sentimos lá. Nós só temos referência do que já vivemos. E nós vivemos o quê? Os planos inferiores. Por isso nós temos um apego tão grande a assuntos, a questões ligadas aos umbrais, aos espíritos obsessores. Parece que o público, de uma maneira geral, tem até um apego para esses assuntos. A gente vê nos filmes, nos livros, nas publicações espíritas, nós falamos tempo demais sobre as sombras. Nos ocupamos muito tempo com as sombras e nos ocupamos muito pouco tempo em tentar alcançar os planos mais altos, que é o que Emmanuel nos diz aqui, para que elevemos o nosso pensamento e olhemos para frente, na direção da luz, para que paremos de olhar para trás. Falando sobre obsessão, né? Falando sobre dor, temendo, colocando um Deus, né, julgador, que se você não for bom, você vai para lá, ó. Lá você conhece, sabe como que é? Tridente, queimando no fogo eterno. Então, essas imagens ficam no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Então, é isso que a gente tem que se libertar dessas imagens negativas e tentar pensar nas imagens positivas. Porque se a gente fizer isso, a gente vai sublimar os nossos desejos. A gente vai estar apontando, utilizando a nossa vontade, né, essa força que nós ainda desconhecemos, a força da vontade, no sentido em que nós desejamos trilhar. E eu tenho certeza que se nós fizermos isso, o apoio que a gente vai ter dos espíritos superiores vai ser imenso, vai ser gigantesco, exponencial. E talvez nós percebamos como alguns, né, mestres talvez já tenham percebido aqui na Terra quais são as alegrias de servir, indiferente à dor física a que foram submetidos. O próprio Jesus, Francisco de Assis. Né? A morte de Francisco de Assis foi, do ponto de vista físico, extremamente dolorosa, o desencarne. Mas o que será que esse espírito sentiu? O que será que ele sentiu no momento da libertação? Se nós talvez tivéssemos uma ideia disso, nos motivássemos a caminhar no caminho da luz. Sempre que eu vejo esses textos, cujo título, né, é Levantai os Olhos, eu fico imaginando, e acredito realmente que isso aconteça, que todos nós, seres humanos, nós desenvolvemos condicionamentos. Sem que a gente perceba, a gente vai criando hábitos, condicionamentos, e você passa a viver aquilo como se fosse uma máquina, de maneira mecânica, sem se atentar no que está acontecendo. E como nessa engenhosidade, nessa catraca que está rodando, você tem alguns prazeres materiais, você se distrai. Você só passa a olhar essa máquina girando. E eu imagino que esse condicionamento que você criou é a prisão que você construiu para si mesmo. E eu entendo que o Emmanuel, quando coloca levantai os olhos, é porque os nossos olhos estão voltados para baixo, para a terra, simbolicamente para dentro desse, desse condicionamento que você criou e está com dificuldade de olhar e perceber mais além. Durante a leitura do texto, o Wilson leu e eu anotei algumas frases que, no meu entender, confirmam essa colocação que eu fiz, quando ele diz que o ser humano encarnado, na maioria das vezes, tem dificuldade de pensar em valores novos. Ele vive os valores velhos, aqueles mesmos valores que ele sabe que são limitados, que são repetitivos, que em outras circunstâncias já trouxeram situações muito desconfortáveis, mas ele continua nesses valores. Como se aquilo fosse toda a vida. A vida é mais do que aquele condicionamento que você criou. E se isso não bastasse, o humano diz, é preciso que se busque as zonas mais altas. É sinal de que estamos em zonas mais baixas. Então, mais claro que isso, não tem. Você tem que ter valores novos e zonas mais altas. Questione, critique, tente imaginar uma situação melhor. E aí o Wilson foi muito feliz. Nós estamos acostumados a olhar para trás. Vamos olhar para frente. E o Emmanuel continua quando ele fala da riqueza divina. Em geral, esses condicionamentos estão atrelados às riquezas do mundo e não às riquezas divinas. As riquezas divinas pertencem ao espírito, à imortalidade, à eternidade, ao universo, ao perdão, ao amor. Mas não, nós estamos condicionados a essa riqueza terrena, aos títulos, aos poderes. E é isso que nos deixa presos a esses condicionamentos. E precisamos pensar também, tudo eu estou repetindo o que o Emmanuel disse, sobre a destinação da criatura. Para onde estamos indo? O que, que estamos fazendo aqui? O que, que isso que estamos fazendo vai acrescentar a você que nos ouve e a nós que estamos falando? Qual o compromisso que estamos estabelecendo? Eu falando isso no microfone e você ouvindo isso no seu rádio, no seu computador. Tudo isso tem que se buscar uma destinação da criatura. Finalizando, Emmanuel disse que nós temos que sustentar esses raciocínios. Então a gente só consegue se desprender dessas condições quando você para e começa a fazer uma coisa que se chama exercício de reflexão. E nesse exercício de reflexão, você consegue uma coisa que o Wilson falou, e eu lembrei do livro do André Luiz, chamado Libertação. Toda libertação tem um preço caro. Ela é dolorosa, porque é você romper com hábitos milenares, com cultos milenares, cultos ao personalismo. Eu, na base da brincadeira, eu sempre falo onde eu vou, que assim, uma das maiores dificuldades, eu, Geraldo, né, é de exercer a humildade. Eu me esforço ao máximo, mas eu noto que é produto de um esforço. Por vezes é até natural, eu consigo até fazer um ensaio, mas ainda dentro de mim existe aquele homem velho que eu preciso vencer. E é esse o exercício diário da humildade, de levantar os olhos e romper com essa estrutura que nós mesmos criamos aqui. Na prática, tudo isso que nós falamos, eu resumo na passagem que Jesus caminha sobre as águas e o apóstolo o seguiu. Enquanto ele o seguiu e ele levantou os olhos, ele caminhou. Quando ele baixou os olhos, ele afundou. Interessante, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 8 minutos. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas que sempre são feitos ao longo do ano para arrecadar dinheiro para manter o programa Visão Espírita. Lembramos também da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, clínica veterinária na Rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. Agora estamos preparados para começar o segundo e principal bloco do programa Visão Espírita, que são os estudos da obra de Allan Kardec. E já faz tempo estamos aqui estudando o livro A Gênese, um livro que tem que ser estudado. Uma leitura rápida não vai apreender tudo o que aqui existe. E essa é a nossa função. Na medida que trazemos aqui textos menores, e estamos dentro do capítulo 17 de predições do Evangelho, quer dizer, a previsão, a presciência de fatos que ainda não aconteceram. E aqui está citando, o Kardec cita, dezenas de exemplos da presciência de predições realizadas por Jesus, o nosso exemplo maior. E o capítulo de hoje fala sobre a maldição contra os fariseus. São três textos. Eu vou fazer a leitura rápida, com pequenos comentários, e divido com o Luiz, o Wilson, e a gente vai comentando, fazendo um bate-bola aí. E é interessante, antes que a gente leia o texto, que já falamos isso em programas passados, Jesus, da evolução em que se encontrava, com a capacidade que tinha de ver o que nós não víamos, de sentir o que nós não sentíamos, ele tinha o poder da penetrabilidade do pensamento coletivo, das pessoas, da presciência. Ele estava acima dessa condição que nos subjuga, que é o tempo e espaço. Então, com essa pequena colocação, começamos agora a maldição contra os fariseus. Quando ia ocorrer o batismo de João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele lhes disse, Jesus lhes disse, quer dizer, João Batista estava prestes a ser batizado e vários fariseus se aproximaram para ver aquela cerimônia. E Jesus assim fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Produzia então frutos dignos de arrependimento. Não penseis em dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer o que destas pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Esse texto foi extraído de Mateus. Mais adiante, que é um texto proporcional a esse, ele continua falando desses escribas e fariseus. E ele tem até um tom poético quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Mais adiante: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, de novo, ele reafirma que, a pretexto de longas orações, devorais as casas das viúvas. Mais adiante: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que depois de o haver conseguido, o tornais duas vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. A qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Então ele vai dando todo um contexto de filosofia e sempre falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a ver. E ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo, o copo e o prato, e que estais por dentro cheio de rapinas e impurezas. E ainda continua: ai de vós, escribas e fariseus. E ele vai várias vezes falando todas essas características do comportamento dos fariseus. E no final: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nessa colocação dos fariseus, Kardec faz uma observação. O Luiz me chamou a atenção e eu, a partir dali, eu fiquei mais esperto, mais atento, que tem colocações que o Kardec não faz comentário e outras que ele faz comentário. E o comentário de Kardec, que depois eu pretendo falar alguma coisa sobre isso depois de vocês. As palavras de Jesus não... Isso é comentário de Kardec. As palavras de Jesus não passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Continuando Kardec. Porém, suas palavras, as palavras de Jesus, terão chegado até nós sem mistura e isentas de más interpretações. É aí depois que eu quero falar que eu estudei um pouquinho ontem. Todas as seitas cristãs terão apanhado o seu espírito? Alguma não terá desviado o verdadeiro sentido? Em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Quer dizer, as perguntas do Kardec são mais esclarecedoras, né? Alguma não terá feito dessas religiões, de si mesma, um instrumento de dominação? Para servir a ambições e interesses materiais? Um degrau, não para subir aos céus, mas para se elevar sobre a terra? Terão todas elas adotado como regra de conduta as práticas das virtudes, das quais Jesus fez a condição expressa da salvação? Todas elas são isentas dos apóstrofes que ele dirigia aos fariseus de seu tempo? Quer dizer, será que essas religiões também não merecem que Jesus fez? Ai de vós, hipócritas! Todas, enfim, em teoria, assim como a prática, são a expressão pura de sua doutrina? Então eu encerro aqui essa colocação e jogo as palavras no tribunal. A doutrina divina é clara, ela cultua a virtude. Os fariseus, nós sabemos que era um grupo de judeus que criaram as leis orais, né? Paralela ao Torá. Quer dizer, criaram na sinagoga os rituais, né? Aquilo que caminhava paralelamente à lei. Então, tudo aquilo que eles criaram e se tornou uma lei oral é alguma coisa que desvirtuava ou tirava da direção da virtude, do principal. Isso aí não aconteceu só com os judeus. O que aconteceu com Jesus? Jesus deixou a sua mensagem e o cristianismo, depois do ano 300, aconteceu a mesma coisa. Desvirtuaram a mensagem do Cristo e criaram leis orais. Né? Criaram rituais, criaram adorações, tudo paralelo. Então você mudou exatamente o sentido das coisas. E até hoje eu não encontrei alguém que me definisse melhor esse processo do que aquele livro Memórias do Padre Germano. Ele diz o seguinte: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. Então os sacerdotes, isso aí é uma coisa notória e é uma coisa natural, toda criatura, para se inspirar, ela precisa estar em linha com aquilo. Se nós não entramos em linha com a espiritualidade, nós não podemos imaginar que numa palestra, numa fala, nós sejamos inspirados pelos bons espíritos. Então é muito difícil você entrar na condição de ser inspirado, porque você tem que estar em linha sempre. Agora, para você estar em linha sempre, para receber essa inspiração, exige de você sacrifícios. Você tem que estar na linha, não pode fugir da linha. Agora, qual é o jeito de a gente estar na linha e não precisar fazer força? Estabelece o ritual. O ritual, ele é repetitivo. Você faz o ritual na missa das 6, na missa das 7, na missa das 8, na missa das 9, na missa das 10. Repete. Você vai sempre fazer aquilo mesmo, porque não precisa se inspirar para aquilo. Aquilo é um recital. Aquilo é uma coisa que você segue uma organização e vai até o fim. Com relação a isso, é exatamente todas essas castas que surgiram no judaísmo, que pegou lá o Velho Testamento e, em vez de falar dos profetas, criou uma lei oral e falava em cima dessa lei oral, que são os rituais. Mesma coisa no cristianismo. Até o ano 300, essa inspiração veio e se reproduziu. Agora, depois aí, começou o ritual para substituir aquilo que deveria continuar, que era a inspiração, a exemplo de Jesus. Fazer só um comentário, Wilson, antes. Primeiro do título, maldição contra os fariseus. Na realidade, não é uma maldição, né? Isso daí é um título chamativo que alguém um dia falou e ficou. Mas Jesus... E com um outro sentido também, né? Quer dizer, maldição, não no sentido de amaldiçoar, mas dizer que aquilo que eles iniciaram não tinha um bom fim. Exatamente, era isso que eu ia falar. Não era Jesus jogando praga, né? É ele reconhecendo uma coisa que ia acontecer, né? Então, que fique bem claro, não é maldição, Jesus jogou a maldição na árvore, lá. Não, ele nunca, né, faria isso. O que eu vejo nesses textos evangélicos reproduzidos aqui, em linhas gerais, dá para se falar muito mais coisas, mas em linhas gerais, são textos em que Jesus, com a condição espiritual que tinha, ele fazia uma leitura constante e diária do ambiente que o cercava, das pessoas que conviviam com ele. Ele vivia duas vidas, dois tempos, dois mundos ao mesmo tempo, esse nosso mundo e uma outra realidade espiritual. Então, por essa condição, ele sentia, ele via quem eram aqueles que estavam ao seu lado. Isso comprovado por centenas de situações escritas e ditas ao longo de toda a história. Então, ele tinha a perfeita noção das tendências, dos impulsos, das intenções daqueles que conviviam com ele. Então ele falou tudo isso porque ele tinha o poder da penetrabilidade do pensamento coletivo e daqueles que conviviam com ele. Eu tive algumas vezes, assim, eu sempre cito esse mesmo exemplo. Uma das vezes que eu vi o Chico Xavier, ele se aproximou de mim e falou ao meu ouvido: como vai o Amauri? Amauri é meu pai. Quer dizer, como foi que ele sabia que o meu pai chamava Amauri? Ele penetrou no meu pensamento. Isso é uma condição que nós podemos fazer. Isso é um exemplo pequeno. Jesus podia muito mais. Ele não falava como é que está o seu pai. Ele fazia uma visão secular. Se vocês não mudarem, vai acontecer isso. Ele não está jogando praga, é uma coisa matemática, pertencem às leis. Isso seria uma primeira colocação que ele ia fazer. A outra, que eu vou dar um pouco mais de destaque, eu sempre gosto de um tema que se chama tradução de textos. E ontem eu peguei dois textos e comecei a ler os textos, porque sempre que eu vejo essa frase, parece que eu sou atraído para esse tipo de frase, quando o Kardec diz: porém suas palavras, as palavras de Jesus, terão chegado até nós sem mistura e isentas de más interpretações. Então ele coloca dois adjetivos aí: mistura e más interpretações. Isso é a pedra no sapato das traduções. Embora já tenhamos falado, mas é sempre bom repetir. As línguas, elas são diferentes. A língua portuguesa, ela tem uma característica da língua portuguesa, que está atrelada à sua cultura, ao dinamismo de onde vive, às circunstâncias particulares daquela região. Então, muitas palavras passam a ter mais peso e outras palavras menos pesos. Primeiro isso. A maneira como a língua portuguesa vê uma caneta é muito e praticamente igual como a língua inglesa vê uma caneta. Agora, quando você tem uma ideia simbólica, a maneira como a língua portuguesa vê é diferente de como a língua inglesa vê. Até para poder expressar o significado daquele simbolismo. Aí começam as misturas. Outra coisa, tem palavras na nossa língua portuguesa que trazem mais detalhes de um fato do que a mesma palavra numa outra língua. A nossa língua, ela é mais rica em palavras que outras línguas. Então, um texto que fala de um sentido simbólico, para a linguagem portuguesa, está claro. Mas quando vai traduzir, não existem palavras correspondentes. É o que o Kardec fala aqui. Será que as palavras de Jesus não se chegou para nós sem mistura e isentas de más interpretações? Porque na tradução se perde muita coisa. E ontem eu vi uma coisa que fiquei assim... Assustado. Né? Claro que depende do assunto, depende se a linguagem é técnica, depende da língua, depende de um monte de coisas. Mas numa tradução não tão bem feita, perde-se de 10 a 12% da essência do pensamento original. Agora, você imagina quantas traduções ocorreram ao longo do tempo e esse texto que chegou aqui. Aí eu leio de novo, Kardec fala, será que suas palavras terão chegado até nós sem mistura e isentas de más interpretações? Então que nós, ao lermos esses textos, como disse na parte inicial, tem que separar o espírito da letra e você ficar mais atento ao espírito e dar menos importância à letra. Jesus, ele conviveu com pessoas consideradas na época de má vida. Muitas dessas pessoas o seguiam. Ele comeu na casa de um cobrador de impostos, considerado a escória da sociedade daquela época. Ele perdoou uma mulher que foi flagrada em adultério. Ele conviveu, curou os considerados impuros de sua época. Basicamente, temos aí uma representação de todas as classes marginalizadas daquele tempo. Nós não encontramos nos evangelhos nenhuma citação de Jesus crítica a qualquer uma dessas pessoas. Muito pelo contrário, quando nós temos aquela mulher de má vida que teria enxugado os pés de Jesus com os cabelos, ele a exaltou. Jamais ele criticou. No entanto, se teve uma categoria que foi criticada, e isso para a gente é importante, para que nós percebamos o que Jesus combateu fortemente. Não há nada que tenha sido combatido por Jesus com mais veemência do que a hipocrisia. Nada. A hipocrisia... Então, se nós tivéssemos hoje que utilizar o exemplo de Jesus para nos modificar, com certeza, a principal mudança que devemos empreender é a hipocrisia, é buscar a autenticidade. Porque quando nós vamos aceitando as nossas características reais, isso vai, de certa forma, ganhando evidência, você pode combatê-las. Caso contrário, nós colocamos os nossos defeitos, os nossos vícios, numa região sombria do nosso psiquismo, né, onde não podemos acessar cotidianamente, e vamos seguindo a vida, como o Geraldo bem colocou, no comentário anterior, vamos seguindo a nossa vida, cultivando valores que a sociedade cultiva, sem nos darmos conta de que estamos seguindo o caminho errado. A hipocrisia é você assumir uma personalidade que não é sua, que tem simplesmente o objetivo de integrar você dentro de algum meio que você quer ser aceito. Mas não é uma integração que incorpora o ser. Porque quando nós somos incorporados dentro de uma sociedade, nós compreendemos que nós somos afetados por essa sociedade, pelos valores sociais desse grupo, mas também devemos afetar esta sociedade com nossos valores. Porque a sociedade, na verdade, é um fruto, né? É um produto. Não é a causa. Não é a sociedade que forma os homens. São os homens que formam as sociedades. A hipocrisia faz com que todos caminhemos às cegas, sem que percebamos o que realmente estamos fazendo, as nossas decisões. Aí quando Jesus diz, né, quando ele ataca veementemente, virilmente, a hipocrisia, é porque a hipocrisia é o principal entrave ao progresso. Nós não progredimos, a gente vai ficar caminhando em círculos enquanto hipócritas. Dessa forma, quando ele coloca que o machado já está posto, o que ele quer dizer com isso? Que já existe um plano, os hipócritas não permanecerão aqui. Agora, quando Jesus disse isso, né, as religiões tomaram isso como uma verdade. O nosso tempo é diferente do tempo para Deus ou para Jesus. Em 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, para Jesus e para Deus não quer dizer nada, não tem pressa alguma na execução dos planos divinos. Então, as religiões, ao contrário, ficaram esperando, século após século, o retorno de Jesus. Né? Então, cada acontecimento olhava-se lá e falava, agora Jesus está voltando. Quantos casos a gente acompanhou de suicídios coletivos, né? Em que se... Marca-se a data, né? Marca-se a data do fim do mundo em que Jesus vai voltar, as pessoas se reúnem num lugar qualquer bucólico lá, num sítio qualquer, e se matam todos eles na espera de Jesus. Porque tem essa expectativa do retorno de Jesus. Quando ele diz que o machado está posto, é o que o Geraldo colocou, a clarividência, por exemplo, não vai... revelar o que vai acontecer, a clarividência. Mas no caso de Jesus foi diferente. Ele só expressou um plano da providência divina, que ele estava ali responsável por executar. Olha, o machado já está pronto. Porque a clarividência é assim, é a pessoa que vê uma possibilidade de futuro baseado nos fatos que ele tem ali. Então, se aquilo permanecer desse jeito, o resultado vai ser aquele. Então, ele faz uma estimativa, né, do futuro. Agora, quando Jesus diz que o machado está posto, o mundo está evoluindo, tem que evoluir, a marcha do progresso segue, alguns homens avançam, outros não avançam. Então, aqueles que não avançam serão cortados, né? O machado vai removê-los daqui desse planeta, e sabemos o que vai acontecer, o Espiritismo nos explica. A Terra avança porque os homens que nela habitam avançam para um estágio superior, a Terra se transforma em um mundo de regeneração e não mais de provas e expiações, e aqueles que não se enquadram vão para mundos primitivos, como diz nos Evangelhos, onde haverá choro e ranger de dentes. Excelente, estamos todos aqui inspirados a falar muito bem, graças a Deus. Jesus foi claro, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Cortar o que precisava ser cortado. Muito bem, excelentes comentários. Acho que tudo isso agrega valor à leitura. E que você se sinta motivado, vai atrás, pega esse texto, faça pergunta no Facebook, ligue, questione. É assim que todos nós crescemos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita, ele paga um valor aqui à Rádio Brasil. E a gente precisa da sua ajuda. Se você se dispuser a ajudar, faça um depósito identificado. Sempre falamos aqui das contas... R$ 5, 10, 15, 50, tem gente que deposita 300, 400, e isso é o que sustenta o programa. Então ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa dessas contas. A conta de preferência é a conta em Santa Bárbara do Oeste do Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Repetindo, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Outras duas contas são contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E a outra conta do Luiz, Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atendo pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade escolhida pelo Luiz. Música. De Nara Leão, o Luiz voltou no tempo mais de 3 décadas aí, mas trazendo uma melodia muito, muito bonita. É, muito bem, meus amigos, são 10 horas e 37 minutos. É, surgiu aqui, a Raquel veio trazer uma pergunta da Maria, da Cidade Nova, em que ela faz o seguinte questionamento, primeiro um comentário, depois uma pergunta. Que o país, o nosso país, o Brasil, está passando por uma série de problemas como a corrupção. Como o Espiritismo vê essa corrupção no Brasil? O Luiz vai falar. Eu vou falar até porque o Wilson falou quase 10 minutos sobre isso aí agora. Nós vamos nos acostumando com as coisas e daqui a pouco a gente nem percebe mais. Então o que nós vemos aí acontecendo no Brasil nada mais é do que décadas de práticas. Então, as pessoas foram se acostumando com a metodologia e essa coisa que nós assistimos aí nos governos, o leilão de cargos, né? É tudo isso que nós estamos vendo agora que está sendo tirado o pano de cima. Então, o que nós estamos vendo é alguma coisa que já acontece há décadas no Brasil. Não é de 5 anos. Não é de... E outra coisa que nós precisamos nos conscientizar, não é só em Brasília, não. Isso aqui, entre nós, acontece e com muita frequência. Às vezes, a gente precisa radicalizar. Então, nós nos acostumamos com o jeitinho, com o bom senso, com acomodação. O Kardec, ele diz assim: nunca assuma compromissos indissolúveis. Porque quando nós assumimos compromissos indissolúveis, nós nos associamos àquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, se o Geraldo... Vamos imaginar. Se o Geraldo, ele começa a fazer alguma coisa errada aqui no programa Visão Espírita, e eu fico quieto, que é para não escandalizar. E aí eu vou deixando, botando pano quente. Automaticamente as coisas podem evoluir, a partir daí eu não posso falar mais, porque eu fiquei quieto com relação àquilo, agora não posso mais abrir a boca. Então nós, comumente, nós fazemos isso. Você vai, paga uma conta, você recebe um troco, tem 10 reais a mais, você fica quieto. Isso é corrupção. Você e você diz assim, eu não sei quem é, eu vou ficar para mim. Isso é corrupção. No Japão, só para vocês terem uma ideia de como nós estamos aquém do ideal, vocês lembram daquele tsunami que deu no Japão? Eles perderam aproximadamente em termos monetários, em termos de dinheiro em moeda, naquele tsunami, aproximadamente, eu vou chutar os números, eram 112 milhões de dólares, alguma coisa assim, que foram declarados que foram perdidos no tsunami. Vocês sabem quanto que foi achado e foi devolvido? 98 milhões. Eu lhe pergunto, se fosse aqui no Brasil, quanto que nós devolveríamos? Isso aí é uma coisa fácil da gente analisar. Nós não temos essa cultura. Então a nossa cultura é altamente corruptora. E nós temos que nos acostumar a fazer as coisas certas. E normalmente quem faz uma coisa certa é tido como radical. E isso inspira outras pessoas a também fazer. É isso aí. Né? Quer dizer, então quando você faz uma coisa certa, você inspira o outro, você serve de exemplo. E nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que fazer o que é certo. E normalmente, o que é certo, dá muito mais trabalho. Quando teu filho está fazendo alguma coisa errada, e às vezes tem pessoas perto, você deixa de chamar a atenção dele, por quê? Se você chamar a atenção, pode te dar problema. Então é melhor ficar quieto. E aí você se cala. E aí, para a criança, isso aí é um reforço. Eu fiz e a mamãe não me chamou a atenção. E aí ele descobre que se ele fizer as besteiras na frente dos outros, ele pode fazer à vontade. Então nós precisamos mudar a nossa cultura. Realmente o Espiritismo prega exatamente isso. É o desenvolvimento das virtudes. Eu lembro que num centro que eu frequentei em São Paulo, nós ganhamos uma partida de coisas assim, eletrodomésticos, muito grande. E a ponto, só para você ter uma ideia, o centro era uma sala de 40 metros quadrados, aquilo ocupou a sala. Nós tivemos que fazer uma brechó de que as pessoas ficavam fora e comprando e tirando fora. Mas nós estávamos organizando coisa, uma senhora que frequentava o centro chegou com 2 horas de antecedência para escolher as coisas melhores. E eu disse para ela, eu sinto muito, mas a senhora não vai escolher nada. A senhora vai esperar daqui a 2 horas, a hora que todo mundo puder entrar, a senhora vai entrar. Ela falou que eu sou radical, que eu sou, mas não é. É fazer a coisa certa. Por que privilegiar alguém? Então, enquanto nós não nos convencermos disso e passarmos a fazer isso nós, no nosso círculo de amigos, nós não mudaremos o Brasil. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 43 minutos. Vamos começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo comentário do 5º livro da coleção de Terezinha Oliveira, Oratória a Serviço do Espiritismo. Essa obra, esses comentários, têm por objetivo fazer de você, que está nos ouvindo, uma visão mais crítica, mais atenta ao palestrante que vai lhe fazer uma palestra. Então, abordamos já vários temas e hoje, deixar claro a você, que é o indivíduo que vai ouvir a palestra, que aquele que vai palestrar, ele deve trazer um roteiro e você deve estar atento a esse roteiro. E aí ela traça assim, a Terezinha, como qualquer narrativa, a exposição, o discurso, conferência, palestra, deve ter início, meio e fim. Introdução, exposição e conclusão. Aí ela cita o Dr. Conwell, que sobre o assunto, que ele diz que o indivíduo, ao fazer essa palestra, ele deve apresentar os fatos, discuti-los, apelar para a ação. Isso seria uma abordagem, uma técnica de interagir com o público. Uma outra maneira, ganhar a atenção e a confiança, dar a informação, apelar para a ação. Então, muitas vezes, ele pode ser um tanto mais provocativo. Assim, por exemplo, vocês sabiam que... E fala do assunto. Pesquisei nos livros e aprendi que... Quer dizer, ele vai fazendo essa interação, esse diálogo, e dando ao público a maneira como ele chegou naquela conclusão. E mais adiante, ao fazer o seu roteiro, escreva numa folha de papel ou use fichas três grandes frases: introdução, exposição, conclusão. Que aí fica mais fácil para você falar. Nesse pequeno começo, algum comentário, Wilson? A importância, né, do orador pesquisar. Porque para poder fazer o que a Terezinha sugere aí, para poder fazer uma introdução e a segunda parte, que é dissertar sobre aquele assunto, ele realmente tem que ter pesquisado bem aquele assunto. Então, e o conhecimento, ele tem que abranger uma área muito maior do que aquela que ele está falando. É como um carro que o marcador, o velocímetro, anda a 200 km por hora, mas a pessoa tem que andar a 100. Mas o excedente é a zona de segurança, caso precise por alguma razão. Então a gente nunca, quando um orador vai organizar uma palestra, ele nunca pega o que ele vai falar, somente aquilo ali. Então é por isso que requer um estudo muito maior, um estudo constante. Muito bom. Dando sequência, a Terezinha fala sobre a introdução do discurso. O início do discurso é muito importante e merece toda uma atenção do orador, porque é fundamental que haja essa sintonia. E ele fala da saudação. É cortesia e com ela podemos cativar o público, tornando-o bem disposto para conosco. Aí ela cita que pode começar: paz a todos, o Senhor nos abençoe. Qualquer palavra que crie um vínculo entre o orador e o público. E aí sobre a proposição, quer dizer, ou motivação, o que está fazendo você se levantar, ir até ali e expor a sua ideia. Nela dizemos o tema, propomos a ideia central e aonde pretendemos chegar após as explicações que se seguirão. Aí pode contar uma história, mostrar um objeto relacionado, fazer uma afirmação, uma pergunta, citar frases, enunciar uma definição, aludir a um fato, a uma prática geral conhecida de todos e pedir atenção para algumas regras. A introdução deve ser curta. Não pode ser aquela introdução de meia hora. Só a introdução meia hora cansa demais, né? Não comece com desculpas nem se diminuindo. Não comece com anedota. Não comece formal demais. Tem que ser meio descontraído, meio igual a todos, né? Não inicie com alguma colocação que provoque discordância ou protestos por parte do público. E assim ela vai definindo toda essa introdução. Luiz, o que você tem a dizer? Veja bem, você está caminhando para transmitir uma mensagem. Então, nesse caminho até a mensagem, você tem que trazer o público para você. Então, você tem que cativar o público no sentido de que ele preste atenção no que vai dizer, aumentar o interesse do público sobre aquilo que você vai falar. Entende? Quer dizer, é você cativar o público para a mensagem que você tem a dar. Então, ela é uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte: você tem que fazer a introdução e você, toda a palestra, ela tem um meio, né, um começo, um meio e um fim. Então você tem que especificar qual é o objetivo da tua palestra, onde é que você quer chegar. Até para chegar no fim, até você pode até explorar isso. Você chega no fim e diz assim: vocês lembram? Eu falei que queria que vocês chegassem à conclusão. Atingi meu objetivo? Entendeu? E aí eu me dirijo agora ao Wilson, falando sobre a exposição em si, Wilson. A Terezinha faz o seguinte relato: é o desenvolvimento e a explicação do tema escolhido. Nesta fase do discurso, quer dizer, você já fez a introdução, nesta fase do discurso diremos o que sabemos sobre o assunto, ideias existentes, a favor ou contra, as ideias e argumentos espíritas, as conclusões a que chegamos ou a solução que encontramos à luz do Espiritismo e fazer a exposição de modo lógico e coerente, sequente e gradativo, para manter o interesse do público no decorrer da exposição. O que você tem a falar sobre isso, Wilson? Olha, é uma grande preocupação, deve ser uma grande ocupação daquele que se dispõe a pesquisar um tema para fazer a apresentação, que as suas inclinações pessoais não interfiram no resultado dessas explanações. Porque o que acontece é muito comum e é natural. As pessoas, elas vão, mesmo quando você pesquisa, você muitas vezes vai buscar em suas pesquisas informações que corroborem as suas crenças. Então você já tem uma pré-concepção daquele tema que você traz com você. Então você vai procurar nas obras tudo aquilo que confirma o que você crê, aquilo em que você crê. Então isso é muito perigoso, porque pode chegar num limite de manipulação, de você manipular o público para transmitir as suas crenças. Então o orador, ele tem que cuidar para ser totalmente transparente, né? Trazendo, e sempre que possível, trazendo duas possibilidades diferentes de interpretações sobre aquele tema. Quando a gente fala sobre alimentação, por exemplo, é um tema polêmico. Falamos sobre homossexualismo, é um tema polêmico. Então, a gente tem que mostrar ao público que existe dois entendimentos sobre aquilo, e não somente reforçar aquilo em que o orador já acredita, né, e seguir aquela linha. Olha, existe uma vertente que acredita nisso, existem pesquisadores que acreditam nisso, né, e ajudar o público a concluir por si só o que parece ser mais lógico. Muito interessante quando você diz que o orador muitas vezes quer manipular a opinião trazendo para o conceito que ele acredita. Isso realmente a gente vê com muita frequência. Ele não está defendendo uma tese, né? Ele está querendo se elevar. É isso, né? Aí. Então existe uma questão que inclusive é um erro cometido em muitas vezes dentro das casas espíritas. Existe um tema, gênese da alma, a origem do espírito. Então a gente sabe pelo próprio Livro dos Espíritos que existem duas teorias. Aquela que veio lá do mineral, animal, né? E a que o espírito surgiu num determinado momento da evolução em que o ser permitia o raciocínio. Então são duas hipóteses. Os próprios espíritos não são concordes com relação a isso. Existe uma corrente que acha que veio lá dos reinos inferiores. E existe outra corrente que diz que surgiu quando surgiu a possibilidade da razão. Né? E o palestrante vai lá no centro espírita e começa: não, porque viemos do mineral, passamos pelo vegetal, entendeu? E não explica para os ouvintes que existem duas hipóteses que o próprio Kardec não concluiu. Ele colocou que existem duas hipóteses. Entendeu? Quer dizer, então aí o espírita recebe a informação pela metade. E aí começa a repetir. Ah, que viemos lá do... Inclusive, uma das informações que é distorcida é que o próprio Divaldo, uma ocasião, eu vi ele reproduzindo isso. Que nós viemos do mineral, depois passamos pelo vegetal. Baseado numa informação de Leon Denis. E quando se analisa o que Leon Denis disse, ele não falou mineral. Vegetal, animal e homem. Quais são o mineral foi inserido depois. Foi inserido. Eu li sobre isso. Quais foram as duas ideias básicas, foi o que o Kardec falou? O surgimento do espírito, quer dizer, quando que surge o espírito, seria uma tese lá dos vegetais e outra tese, que quando a evolução animal chegou no estágio em que o raciocínio se mostrou presente, o espírito teria se introduzido. Isso ali. É uma tese. Isso é uma tese. A outra tese? É que veio lá do vegetal. Não, do vegetal foi o que você falou agora. Então, não, você confundiu. Ou veio do vegetal, quer dizer, o espírito foi criado lá no vegetal e veio evoluindo. E a outra tese é que o espírito surgiu quando a evolução anímica reuniu condições do exercício do raciocínio. Então isso não está fechado, não são tá duas fechado. Teses. Tanto assim que criaram um outro termo para conciliar as coisas, que é o princípio espiritual. Então o princípio espiritual teria vindo do vegetal. E aí o espírito surgiu. E foi o que o Leon Denis colocou. É isso aí. É o princípio inteligente, vem dos seres considerados inferiores. Exatamente. Esse vem desde, por exemplo, o princípio inteligente. Existe, é indiscutível que existe uma inteligência que faz com que a estrutura de um átomo funcione como funciona. Né? Existe uma inteligência naquela interação daquele átomo com outros átomos que vão formar as moléculas, enfim, vão organizar a matéria. Então, é um princípio inteligente e não um espírito. Não o espírito. Não, lá não havia uma individualidade. Né? E esse princípio inteligente vai animando o mesmo princípio, né, os reinos minerais, depois vegetais, depois animais inferiores, até que em determinado momento, isso nós sabemos que ocorreu no plano espiritual, até que em determinado momento... O surgimento do espírito. Né, mas aí teve a ação de Deus em determinado momento. Né, teve um acréscimo de Deus. O livro dos espíritos é claro. Deus cria os espíritos até hoje. Né? Quando cria? E aí existe a teoria. Cria no momento em que a evolução anímica permite o raciocínio. E aí, para finalizar, a Terezinha fala sobre a conclusão dessa palestra, desse discurso, que é o epílogo, né? Ela fala, é o fecho, o término do discurso, clímax da exposição e ponto de chegada da demonstração. Abarca o tema, realçando a ideia central, para que ela penetre, cheia de vida, no pensamento e no coração dos ouvintes, e aí fique vibrando. Aí ela vai descrevendo. E no final, ela dá uma dicasinha que eu achei interessante a todos nós aqui. Ó. Isso assim, é uma dica. Que divide a apresentação, exposição e conclusão. Na apresentação, ela sugere que você comece com uma voz calma, mostrando o domínio do que vai dizer. Durante a exposição, torna-se mais firme e objetivo. E na conclusão, aumentar o tom de voz, mostrando confiança e certeza. Ênfase naquilo que expôs. Pode falar, Luiz. É exatamente isso. É você confirmar a mensagem que você deu. É, quer dizer, você realçar, fixar no ouvinte o ponto central que você queria deixar fixado. Então, quer dizer, você reforçar a mensagem ou a ideia mãe. E o tempo passou rápido. 10 horas e 57 minutos. Acho que cumprimos a nossa tarefa, mas daremos vontade de continuar aqui o nosso trabalho. Então, eu passo a Luiz para que fale suas últimas palavras no programa de hoje. Então, amanhã eu estarei de volta aqui no Caminho do Progresso. E eu vou falar exatamente a respeito dessa questão da corrupção. Olha aí, Maria, interessante. É a mensagem de a prece de Serinto. É uma lição daquele livro Contos do Apólogo, e ele fala exatamente isso, que é, ele ora não pelos que sofrem, mas por aqueles que fazem sofrer. Porque realmente são aqueles que vão carecer da maior assistência. Então essas pessoas que hoje, né, provocam essa corrupção mal para o país inteiro. Você vê que o estado do Rio de Janeiro, milhares de pessoas estão sofrendo as consequências dessa corrupção. Então ele ora por esses que corrompem. Wilson, suas últimas palavras no programa de hoje. São palavras de gratidão. Né? Muito, muito obrigado pela oportunidade, pela generosidade sempre de me permitir essa participação que é sempre tão agradável e que em que eu aprendo tantas coisas. Agradeço aos ouvintes também pelo acompanhamento, lembrando sempre que nós estamos aqui por vocês. É pelos ouvintes que nós nos dirigimos para cá sempre, todas as manhãs de domingo, no caso de vocês, e todas as sextas-feiras, lá no caso da edição do programa Visão Espírita de Piracicaba também. E também quero deixar aí registrado que estarei lá em São Pedro amanhã também para uma palestra. A gente vai falar sobre justiça divina lá na União Espírita de São Pedro. E a Vera está nos... A Vera está nos ouvindo, né? A Vera Castanho, um grande abraço para ela. Quero aproveitar, mandar um abraço também para Karina Pinheiro, que é de Americana, que mandou uma mensagem aqui, que disse que não sabia que eu estaria aqui, que... Ai, que surpresa, você está aí, e que acompanha também o programa Visão Espírita. Então, um grande abraço para você, Karina, para a Letícia, para o Ricardo, e todo mundo que está nos acompanhando. E como o Wilson sempre traz uma energia muito agradável a todos nós. Eu sempre gosto muito quando ele vem, porque eu acho que ele agrega sentimento, carinho aqui ao programa. Eu peço a você, Wilson, que faça a prece final para depois fazermos o encerramento. Elevemos o pensamento em Jesus neste momento, considerando que o nosso Mestre vivo irradia sua luz sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, sobre todo o nosso planeta. E pedimos que encontremos condições, a sensibilidade necessária para receber, para mergulhar neste amor, para se permitir que nos modifiquemos, que tenhamos sempre a coragem necessária para conduzir os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos passos na direção do amor, em cada decisão, que encontremos sempre o melhor caminho diante das lições para que possamos aprender. E assim, Mestre Jesus, com um coração cheio de gratidão, nós agradecemos por essa oportunidade, assim como agradecemos a todos os bons espíritos que nos assistem. E rogamos que possamos encontrar nos próximos dias a alegria de viver. Obrigado, Pai Celestial, provedor de todas as coisas. Assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.